O Senhor já fez tanto nessa noite. Eu sei que Ele tem mais a fazer, mas se nós já fôssemos embora agora, nós já íamos com a nossa alma preenchida pela presença dEle. Você tem esse mesmo sentimento que eu? Eu tenho esse sentimento, mas Deus tem mais. E hoje à noite, eu quero que você me acompanhe atentamente na pregação, não dispersa, porque tem coisas de Deus, tem uma revelação de Deus que eu quero trazer, eu não recebi fora das Escrituras, mas dentro das Escrituras, e eu quero que você me acompanhe nisso. Vamos abrir a palavra? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você pode abrir comigo no capítulo 1 de João. Ali no versículo 9, João 1, 9. O apóstolo João está falando que João Batista dava testemunho de Jesus. Quem era Jesus? E ali diz no 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. A verdadeira luz, então parece que existe falsas luzes que não ilumina as pessoas. Ou existem como que penumbras. Alguém dizendo ter a verdade, alguém dizendo ser o caminho, não sendo. E agora vá comigo até lá no finalzinho da sua Bíblia, em 1 João, no capítulo 1 também, primeira carta de João. No versículo 5, acompanhe ali verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Olha o que João recebeu, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1,5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O apóstolo João, quando escreve esta palavra, já é o idoso João. João já tem seus 80, 90 anos. E foi o discípulo mais íntimo de Jesus, dos 12, dos apóstolos, foi aquele que teve a maior proximidade. Inclusive foi aquele único que foi até diante da cruz. Todos os outros sumiram, lá estava João na frente da cruz. O João escreve isto, porque nunca viu Jesus pecar. Nunca. Você sabe, os nossos maiores amigos são também os que conhecem as nossas fraquezas. Quando você vai numa casa, você não conhece muito o pessoal lá, você vai de visita. Naquela casa, você sai com a impressão que tudo funciona redondinho. Que casal que se ama. Que filhos maravilhosos. A casa, que limpeza, está tudo brilhando. Mas nem sabe você que isso tudo foi feito por causa de você. Afinal, você ia lá e a gente tem essa tendência de deixar a melhor impressão aos nossos convidados. Mas vai morar naquela casa, vai viver lá dentro. E você vai ver que não é tudo brilho. Que às vezes o casal tem as suas diferenças. Pais e filhos nem sempre se entendem em tudo. E aí aquilo que você julgou num primeiro momento ser tudo maravilhoso, vai morar lá uma semana, chega. E você vai dizer, ah, me enganei. Não, você não é que se enganou, você não percebeu que quando a gente vai de visita, normalmente tem uma realidade um tanto artificial. Você está entendendo o que eu estou falando? É ou não é assim? Se eu for na sua casa, você é membro novo aqui na igreja. Ah, você vai dizer para a patroa, capricha aí que hoje vem o pastor. É ou não é? E tudo bem, eu sei que a gente quer honrar as pessoas que vêm à nossa casa. Está certo. Mas o dia a dia não é aqueles momentos especiais. O dia a dia é a rotina. E na rotina, conhecemos também as nossas deficiências. É ou não é assim, irmãos? É. Agora, o João andou com Jesus anos e anos, ele ali foi o discípulo amado. E ele percebeu, nunca viu treva alguma em Jesus, nunca percebeu treva nenhuma em Deus. E aqui diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Agora vem o que eu quero, assim, que você guarde para sempre no seu coração. Qual foi a primeira coisa que aconteceu aqui no mundo? Se nós pudéssemos dizer a primeira coisa criada, eu estou dizendo se pudéssemos dizer, no meu entendimento não dá para dizer. A primeira coisa que Deus fez no mundo: haja luz. E a luz que nós conhecemos hoje, a luz natural, é do sol e das estrelas. E da lua, que é uma luz reflexa. Deus disse, haja luz. Mas o sol foi criado só no quarto dia. Alô? Alô? Está começando a acontecer uns raciocínios na sua mente agora? Versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou o céu e terra. No versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. Era um caos. O que aconteceu? Deus não cria caos. Teve uma criatura, a mais luminosa das criaturas, Lúcifer, caiu. E foi lançado para onde? Para a terra. Com a queda de Lúcifer, aconteceu uma confusão universal, seja no mundo planetário, seja aqui na Terra, um dos planetas. Isso aqui virou uma bagunça, uma escuridão terrível, e no versículo 2 diz que o Espírito Santo pairava. E só no versículo 3 diz que Deus, e quando fala lá de Deus, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, haja luz. Então, João diz que Deus é luz. Quem veio aqui, trouxe a primeira luz no planeta. Não luz criada, luz própria. Quem? Deus. Você sabia disso? Pode ser que a gente leia, haja luz, aí Deus criou sol, lua e estrela. Isto é só no quarto dia. Luz criada no quarto dia, luz própria de Deus, começa a luz de Deus a encher esse mundo, a invadir o caos e as trevas. O que Deus fez com o caos natural, Jesus fez para o caos interno que cada ser humano vivia, porque diz aqui na palavra que nós acabamos de ler, de João, que a verdadeira luz vinda ao mundo, o que acontece? Ilumina a toda a pessoa. Lá no Gênesis, Deus iluminou o mundo. Agora aqui, quando chega Jesus, Jesus ilumina vidas, corações. Podemos traçar esse paralelo sem problema nenhum. O Senhor Deus, Ele é luz. E até o apóstolo Tiago chama de Pai das Luzes. Mas já como Criador daí. Pai das Luzes. Depois vem o Senhor Jesus e Ele diz lá no capítulo 8 de João. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O próprio Senhor assume sobre si. Aquilo que lá no início do mundo, vamos dizer, era de responsabilidade de Deus Pai. Jesus diz, eu sou. Onde vem Deus, onde entra Deus, onde está Deus? A sua própria vida é experiência. Não foi iluminando? Não foi chegando Deus, você se converteu, você foi andando com o Senhor, e a tua vida cada vez é mais limpa. Amém? Amém. Quanto mais tempo andarmos com o Senhor e diante do Senhor, melhor fica a nossa vida. Mais luz, mais claridade de Deus sobre nós. Isto é o ideal. A palavra de Deus diz que Deus traz à luz o oculto e o escondido. Imagina que uma pessoa cristã comece a fazer coisas escondidas para que ninguém saiba. Ou comece a dizer coisas em bastidores para que ninguém saiba, ou pouco saiba, e algo destrutivo. O que é isto? Luz ou trevas? Trevas. Alguém de nós começa a, lá nos seus negócios, usar de mentira, usar de enganos, usar de falcatruas. Isto é trevas. Mas a pessoa lhe diz: ah, eu sou cristão. Cristãos andam na luz. É isso, irmãos. Pessoas, mas pastor, eu ainda tenho algumas trevas na minha vida. Vamos deixando Deus lançar luz sobre as tuas trevas. Tem um salmo que diz que Deus lança luz nas nossas trevas. Penso eu que todos nós lutamos com trevas interiores, trevas mentais. Mas tem uma coisa que eu tenho dito: para você ser vitorioso em qualquer área da sua vida, qualquer área da sua vida, espiritual ou material, familiar, você tem que ter mais acertos do que erros. Para a luz, poder dizer, está brilhando a luz de Deus na minha vida, tem que ter muito, muito mais sinais, evidências de que Deus está presente em ti. Às vezes eu vejo na televisão cantores, artistas que se dizem agora evangélicos. Misericórdia. Não vou citar nome aqui para não ser processado. Misericórdia dizer que uma pessoa de baixíssimo nível moral é cristã. Não. Outros falcatruas dizer que é cristão. Ou às vezes, algumas pessoas do mundo público dizerem que são cristãos. Não, não são, porque ali trevas dominam. Alguém até pode se tornar evangélico sem ser cristão. É, não devia ser isso, mas é. Essa realidade, infelizmente, existe também. Você sabe que nós queremos ser uma igreja e ensinamos, e a palavra de Deus nos leva nessa direção, a uma igreja limpa. Crentes limpos por dentro e por fora. Ainda que tenhamos lutas com as trevas, sim. Ainda preguei aqui na quinta-feira que o Senhor nos ensinou a orar. Para nós não cairmos nas tentações. Senhor, quando vir a tentação, me fortalece para que eu não caia. Senhor, me livra do mal. Quando o diabo chegar perto de mim, me dá força para expulsá-lo para longe. Sim, tentações existem. Mas lembre que nós seguimos um Deus, o Deus da luz. O Deus que trouxe a presença dele, quando dá para dizer assim, era só escuridão nesse mundo. Antes do sol, antes das estrelas, o nosso Deus iluminou esse mundo. O Senhor Jesus vem também iluminar, agora numa questão espiritual. O Senhor vem iluminar. E quando a gente diz, tá, então eu estou iluminado, ou eu estou ligado agora nessa luz que é o Senhor. Então, à medida que você está ligado, esse teu vínculo com Jesus, o Filho de Deus, esse teu vínculo precisa aparecer na tua conduta, na tua vida espiritual, nos teus relacionamentos fora da igreja, em tudo que é lugar, essa conduta precisa aparecer. O Senhor, Ele nos mostra aqui, irmãos, na palavra que quando Adão e Eva pecaram, o que foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram? A primeira, se esconderam. Lá em Gênesis diz que todas as dias, à tardinha, o Senhor vinha falar com Adão e Eva. E o Senhor vinha caminhando, era um encontro pessoal. E a língua que foi escrita no Antigo Testamento dá bem a entender que Deus vinha fazendo barulho com seus pés, quando a gente caminha. E quando Adão e Eva perceberam, o Senhor está se aproximando, vamos nos esconder atrás das árvores. Aquele fato de se esconder fisicamente tinha um outro fato por trás, era esconder a escuridão que se tornou o coração deles. Guarda o que eu vou te dizer. Quando pessoas estão pecando, elas fogem de Deus. Elas se escondem. Aqui na igreja eu sei quando tem um irmão que está entrando em pecado. Ele começa a sumir da comunhão da igreja. Mas não estou falando de um pecado de adultério. Não, não é isso. Às vezes é um pecado de rebelião interna. Um azedume, o diabo conseguiu estragar aquele pobre coração. E a pessoa começa a recuar da comunhão da igreja. Talvez você já passou por um momento assim, não estou com vontade de estar com comunhão na igreja. Não estou com vontade de ir a culto, nem lá na reunião, na casa, na célula. Não estou com vontade. E você nem sabe por que que tudo essa não vontade, essa indisposição. Sabe por quê? Porque toda forma de trevas que entra no nosso coração, algumas delas nós percebemos, outras não. Toda forma de treva, ela vai cegando os nossos olhos. A Bíblia diz isso, que o diabo vai cegando também o nosso entendimento. E a gente vai esfriando, esfriando, esfriando, quando vê, perdeu completamente o contato com Deus e com os irmãos. Também tem gente que diz assim atualmente, é crescente o número desses. O último censo do IBGE está apontando um sinal que já existe na Europa e nos Estados Unidos. As pessoas dizem, eu respeito Deus, eu gosto de Deus, mas a igreja eu não quero saber. Isso é crescente. Quero, respeito Deus, eu acredito em Deus, mas a igreja eu não quero. Quero dizer que não existe cristianismo na prática sem igreja. Sabe por que que precisa a igreja? A Bíblia ensina. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Não é ajudar socialmente só. O irmão lá está desempregado, vamos ajudá-lo. Vamos sim. Mas ajudar nas nossas fraquezas. Se vocês conviverem intensamente comigo, vocês vão ver as minhas fraquezas. Se eu conviver intensamente, e qual é o problema de nós vermos as fraquezas dos irmãos? Que bênção alguém dizer, irmão, eu estou vendo algo na tua vida, eu vou te dizer, tu mesmo julga isso. Pela escritura, claro. Se isso está certo ou se está errado. Irmão, por favor, se tu vê algo na minha vida que está num descompasso com a vontade de Deus, me fala, irmão. Às vezes, sabe qual é o problema que nós na igreja temos? Se um falar, eu fico bravo contigo, não quero saber mais. Mas por quê? Alguém está me ajudando. Ainda que eu faça uma diferença da crítica ácida, da crítica corrosiva, daquele que vem trazer uma crítica para nos abençoar, na verdade nem é tanto uma crítica, é apontar uma nova direção que a gente possa estar precisando. Tudo bem? Tudo bem, irmãos. O Senhor é luz, Jesus é luz, e depois Ele diz para nós, lá em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo. O mundo não tem como conhecer Jesus a não ser por nós. É coisa linda quando alguém diz, eu quero ser um crente igual a você. E coisa triste que o Senhor Jesus falou, que se nós cristãos somos o sal do mundo também, e o sal vier a perder o sabor, sabe o que que o mundo vai fazer com os cristãos que perderam o sabor? A Bíblia diz, o mundo vai pisotear, desprezar. Não presta para mais nada mesmo, a não ser para ser lançado fora, disse o Senhor. Pois bem, o apóstolo Paulo também fala disso. Ele diz, andai como filhos da luz, lá em Efésios capítulo 5. Andai como filhos que estão ligados a Deus que é luz e a Jesus que é luz. Andai como filhos da luz. Tudo que você faz, em termos de conduta, outros podem saber? Ou vamos fazer a pergunta um pouco diferente. Tem coisas que você faz, que se por acaso isso se tornar público, você passaria vergonha? Aí tu já está sabendo, se o que te gera vergonha pública, se isso te gera vergonha, então você tem um caminho, ou está num caminho, ainda que seja um caminho particular, de trevas. Irmãos, a vida cristã, nós estamos lutando para nos aperfeiçoar, nos amadurecer, para sermos cada vez mais imitadores de Deus. Estamos no caminho. Mas isso tem que ser algo intencional mesmo. Eu gosto muito daquela oração de Davi, que ele dizia: Senhor, esquadrinha o meu caminhar e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e leva-me pelo caminho eterno. Olha que oração é essa, que profundidade de Deus colocar uma sonda dentro de nós. Hoje você vai fazer um exame sofisticado, tomografia, ressonância magnética, que nem o irmão fez ali. Eles enxergam a gente, os aparelhos enxergam a gente por dentro. Mas ainda não tem um aparelho que possa revelar os teus pensamentos. Ainda não tem. Pode ser que um dia venha a ter. Mas tem um Deus que não precisa de aparelhos para revelar o que se passa aqui. E com certeza, a palavra de hoje não é para trazer culpa, mas é para trazer um caminho de santidade. E naquilo que nos falta, Deus acrescenta a mim. Deus, aqui eu tenho um débito. Eu tenho um débito com o Senhor. Eu tenho um débito com os teus filhos, dos quais eu participo e sou. Mas eu quero me corrigir, Senhor. Eu quero me corrigir. Vós sois a luz do mundo. Eu acho, assim, irmãos, eu quero dizer, tem quatro tipos de pessoas. Pode ser que até tem mais, mas eu relacionei quatro dentro da pregação de hoje. Aqueles que nunca estiveram na luz. Pessoas que nunca conheceram nada de Deus e ainda não conhecem nada de Deus. Tem aquelas pessoas que parecem que estão na luz. Tem aquelas pessoas que são da luz. E tem aqueles que foram da luz. Vamos de novo? Os que nunca foram, os que parecem, os que são e os que foram. Tu te enquadra em qual desses? Se por acaso tem alguém aqui desviado do caminho do Senhor, chegou aqui hoje, ou tem vindo, mas ainda não retomou a sua vida cristã, então você está entre os que foram. E quem foi, um dia já foi iluminado e recuou. Se escondeu de novo do Senhor e dos filhos do Senhor. Se você, por acaso, está entre aqueles que parecem ser, que usam disfarce por fora, uma roupa luminosa, você transparece ser um cristão, mas por dentro, ou longe da vista dos irmãos, você de fato é quem é. Se por acaso alguém se disfarça de iluminado, por favor, pare com isso, para salvar a tua alma. Para salvar a tua alma, a tua vida está correndo risco eterno. E enquanto viveres nesse mundo, para viver bem como o Senhor quer. Aqueles que são da luz, é aqueles que andam com o Senhor, aqueles que têm o caráter do Senhor, aqueles que estão também constantemente reconhecendo, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso me corrigir. Essa treva que está querendo invadir meu coração, eu digo, não! Não pensa que nós estamos blindados. As trevas sempre de novo vêm. quando Jesus foi tentado pelo diabo, e aí então o diabo nada conseguiu com o Senhor. O diabo deve ter dito para Jesus: me ganhaste esta, mas eu volto. Lembra lá? Lucas capítulo 4. Que o diabo retirou-se até ocasião oportuna. É. Você tem que cuidar da sua vida com Deus. Trevas sempre querem invadir. Quatro tipos de pessoas: os que nunca foram, os que parecem, os que são do Senhor, os que são luz. Lembra do Lúcifer? Ele foi luz. Foi o nome dele, Lúcifer, quer dizer iluminadíssimo, o mais iluminado. Foi luz. Como é que ele é chamado depois? Ele comanda um império das trevas. Ele é o líder das trevas. Então, irmãos, nessa tensão, nesta luta, nós, cada um, vamos viver permanentemente. Mas volto a dizer, temos que ter mais vitórias, muito mais do que fracasso. Eu sei que conforme eu vou falando, o Espírito Santo está falando com você. E você está fazendo as suas avaliações internas, e é isso mesmo, precisa fazer. Esta semana que passou, eu estava numa sala de aula, e a pessoa que estava ministrando aquela aula disse assim: pessoal, daqui duas segundas-feiras temos a festa do Halloween. Mas assim, foi uma vibração, né? E como é que vamos fazer? Como é que não vamos? Aquelas coisas todas, né? O Halloween, essa festa das bruxas aí, que é uma importação americanizada, principalmente nos cursos de inglês. E aí todo mundo falando, dá licença. Se acontecer a tal de festa, eu não venho na aula. Eu estou aqui para estudar, não para ir em festa de bruxa. Na boa, com todo o respeito, mas entrei na contramão. Não entrei queimando o pneu, mas entrei numa primeira firme. Não foi, não foi derrubando ninguém, no respeito, ali firme. Expliquei o que era esse negócio de Dia das Bruxas. E aí a pessoa que fez a proposta disse: bom, então, o que vocês acham, pessoal? E aí já, aí descobri que já tinha mais dois de uma igreja, mais um de uma outra, no final, gente. Acho que a festa não vai sair. Mas para aí, tem algo melhor ainda. No intervalo da aula, os colegas chegaram para mim. Eles sabiam que eu era pastor. Escuta, o que tu falou lá? Esse negócio existe mesmo? Ou lá nas igrejas, aquele pessoal que às vezes parece lá possesso. Isso é tudo fantasia, né? Eles pagam as pessoas para isso? Disse: olha, eu não sei nos outros lugares. Ou em algumas que eu sei é verdade, mas lá na nossa é verdade. Os colegas até dão um pulo para trás, assim. Mas foi a partir daquela conversa de dentro da sala de aula, no intervalo, deu uma conversa excelente para poder falar do Evangelho de Jesus e, inclusive, falar o que as trevas fazem por aí. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Lá aos Efésios capítulo 5, versículo 11. Não vos torneis cúmplices com as obras das trevas. Se você agora não está vivendo numa treva particular, mas vê que alguém te convida, ou você está num ambiente, fale do teu Senhor, fale da luz. Afinal, o Senhor diz que você é a luz. Só se você não é. Só se parece, mas não é. Anos atrás lançaram um shampoo, né? Todo mundo lembra o nome dele ainda, o pessoal da minha idade aí. Como é que era o nome do shampoo? Nem sei se existe ainda. Todo mundo sabe, os jovens aí, Denorex. Tinha um cheiro de remédio aquele negócio, né? E aí a propaganda dizia assim: parece remédio, mas não é. Então, meus irmãos, não dá para ser um cristão shampoo, aquele que parece remédio, mas não era. Quando as trevas, e muitas vezes o diabo vai usar pessoas, e às vezes pessoas amigas, às vezes até pessoa de dentro de casa, às vezes um outro irmão, me convidar para um negócio, e nem estou falando lá um negócio mundano na rua, mas um negócio carnal, que não é de Deus, não embarca por educação. Não embarca por educação. Não precisa ser deseducado, mas te comporta como filho da luz. Como filho da luz. Claro, às vezes, pastor, eu não tive coragem. Eu sei que a gente, às vezes, balança numa situação, mas temos esse Senhor. Me dá coragem interior. Me dá, Senhor, condições de deixar aqui as marcas da luz que o Senhor tem posto sobre mim. Seja um cristão, irmãos, o filho da luz. Deus se revelou a ti. Milhões de pessoas nunca ainda tiveram o entendimento que tu já tem de Deus. Você já foi iluminado, como disse o apóstolo Paulo. E Jesus diz que não se pode colocar uma lamparina debaixo de um balde ou debaixo de um barril. Lamparinas têm que estar em lugares altos para iluminar o ambiente. Você já viu se nós apagássemos todas as luzes aqui dentro e vedássemos para que não entrasse luz nenhuma nesse ambiente e alguém ligasse aqui na frente um micro palito de fósforo, podia fazer um bem pequenininho, ligasse. Todos nós veríamos uma pequeníssima luz, ainda que o salão é grande, estaria todo escuro em trevas, mas uma pequena luz ia brilhar. Às vezes tem irmãos que me dizem assim, pastor, lá no meu serviço, só eu sou crente, ora para Deus me tirar de lá. E aí, a única luzinha, vamos apagar ela e sair de lá. Só tem tudo, de graças a Deus estou lá. Pensa diferente. Pensa diferente. Aquelas pessoas, se nós orarmos e você sai de lá, qual é o referencial que elas vão ter? Nenhum mais. Qual o modelo, o exemplo de cristão? Nenhum mais. É isso, irmãos. Deus é luz. O Senhor Jesus, eu sou a luz. E ele diz para nós sermos a luz. Uma vez Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, cuidado, uma advertência agora, para que a luz que há em ti não se torne trevas. E ele estava falando dos nossos olhos, os olhos são a lâmpada do corpo. A maneira, os olhos quer dizer assim, aonde tu te fixa. Se tu põe teu olho, a tua vida, teu coração agora ali, ó, eu quero ganhar dinheiro, não interessa como ganhar dinheiro. Todos nós queremos, isso não faz mal. Quando você é senhor sobre o dinheiro e não o dinheiro sobre você. E quando aquilo que você ganha, o reino de Deus ganha com isso. Aí você sabe dominar o dinheiro. Mas se você loucamente e ferozmente e selvagemente quer dinheiro, então entrou uma treva profunda no teu coração. Ah, entrou. Teus olhos estão ali. E aí diz, quando teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará na escuridão. Se tem aqui um homem que ele é assim aficionado, ele quer trocar de mulher toda hora, mulher. Ele está em trevas. Os olhos dele estão ali. Todo o corpo dele está mal. Você sabe que existem muitos tipos de trevas. Tem trevas que eu chamaria de trevas, escuridões, trevas emocionais. Pessoas que sempre são negativas, sempre são para baixo. E elas são daquelas, comigo está tudo errado. E ela está numa treva, um pensamento só ruim. Treva. Porque o fruto do Espírito, sabe o que é? Uma parte do fruto do Espírito? Alegria. alegria. Tem pessoas que vivem em trevas morais. Se prostituem. Estão fornicando. Fornicando, para quem não sabe, estão praticando sexo por aí sem ser casado. Ou fora do casamento, ou mesmo namorados, noivos, estão fornicando. O sexo é uma bênção reservada para dentro do casamento, a partir da bênção de Deus. Esse é nosso pensamento e assim nós vivemos. E quem está conhecendo a igreja agora, os últimos tempos, eu tenho alegria de grande parte dos jovens casados aqui casam virgens. Eu falo com eles desse assunto, aquela conversa de noivos, que alguns chegam tremendo, mas depois eles saem tranquilos. Tranquilos se não andaram em trevas. Alô? Irmãos, a vida com Deus é santidade, é retidão, é limpeza. O Senhor, irmãos, diz: cuidado, cuide do teu coração. Olha as trevas morais, as trevas sentimentais, trevas espirituais. Tem pessoas que se metem com tudo que é religião maligna. Trevas espirituais. Tem pessoas que têm trevas intelectuais. Eles se acham o top de linha do pensamento humano, mas só leem porcaria que destrói a vida deles. É, irmãos, tem gente que é altamente intelectual, mas só lê treva. Não tem nada melhor. Eu leio muita literatura, seleciono, mas não tem nada melhor do que ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não tem nada melhor. É luz. O Senhor perguntou que comunhão existe entre trevas e luz. Não tem. Não dá. Vai um jovem querer casar com uma jovem, um cristão, outro não cristão. Não dá certo. Nem tenta, você não vai vencer Deus, não tenta, vai dar tudo errado. É, que comunhão tem. Às vezes você vai fazer uma sociedade com um não cristão, abre o olho. Até com um cristão tem que abrir o olho, infelizmente. Com muitos, não todos, tá? Mas sociedade, quem já teve aqui sabe que não é brincadeira, né? Quando vamos mexer nas contas, no dinheiro, aí parece que surge a verdadeira criatura lá de dentro. E aí trevas do inferno começam a tomar conta daquela sociedade. Cuidado, cuidado. É, trevas de incredulidade. Treva de usar tua boca para destruição. Quanta treva quer nos cercar e nos cerca. E nós vamos ter que dizer: isso entra ou não entra. Isso está na tua decisão. Lá no 1 João, foi lido no início do culto, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, é mentiroso. Quem anda na luz, a Bíblia diz também que Deus é amor. Ah, eu estou na luz, eu sou cristão, mas eu tenho as amarguras, que eu vou chamar amarguras do inferno dentro de mim. Não, meu irmão, limpa isso logo. Porque trevas, ou a luz toma conta, ou as trevas vão tomar conta. Não deixa para fazer no último dia da tua vida. Então vamos fazer um acerto de conta. Lá na cama do hospital, você já está morrendo. Deus agora chama os filhos, pede perdão para os filhos, né? Chama os inimigos todos, pessoal, chega todo mundo aqui. Fazer um acerto de conta no último dia, por quê? Se dá para fazer agora, hoje, amanhã, essa semana, para você viver bem, para honrar Deus, para crescer nos caminhos do Senhor, faça logo. Teve um homem, um poeta famoso alemão, muitos de vocês já leram, conhecem ele, profeta Goethe, até tem um instituto aqui, profeta não, poeta, eu estou aqui embalado, né? Poeta, escritor, tem até aqui em Porto Alegre um curso de alemão, que leva o nome dele. Sabe qual foram as três últimas palavras dele? Poeta mais famoso alemão, morrendo, disse: luz, mais luz. Quem está pedindo luz, irmão? Qual é a condição que anda? Cada um tire a sua conclusão. Talvez o mais famoso de todos os escritores, poetas alemães. Intelectual, um intelectual de luxo, morre pedindo luz. Irmãos, não espera para o último dia. Se você está aqui hoje à noite e está me acompanhando, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, pede luz, mais luz, Senhor. Agora. Agora. Vamos falar com Deus. Porque Deus já falou conosco. Vamos ficar de pé, irmãos. O que você quer falar com Deus, fale. Agora é uma coisa tão particular de cada um. E a pregação da palavra, irmãos, é um impulso. Não está tudo resolvido numa pregação. É um impulso para você tomar as decisões certas. E as atitudes certas. O Espírito Santo te mostra coisas. Onde precisa luz, mais luz. Nos teus olhos, na tua boca, no teu jeito de tratar outros, no teu jeito de relacionar-se com Deus, sobretudo. Não seja daqueles que não têm a luz, porque o Senhor veio para iluminar a todo homem, dizia João. Não seja também dos que parecem ter luz. Não fique entre aqueles que um dia foram luz. Lembre que a primeira luz que teve neste mundo não foi luz de nada criado, mas foi a luz de Deus. Gênesis 1:3. Deus viu que o universo estava no caos e na escuridão. E Ele próprio trouxe a luz. Depois a humanidade estava na escuridão. Jesus trouxe a luz. Se você nunca teve essa luz, pode pedir: Senhor, eu quero ter essa experiência de ser iluminado pelo Senhor. De receber entendimento. De ter clareza quem é o Senhor. E quem sou eu também? Peça ao Senhor agora. Se precisas também pedir perdão porque percebeste que alguma forma de trevas conquistou o teu coração e a tua mente. Uma frieza espiritual. Ou aquilo que eu falei, você tem sempre um tom crítico. Não deixe isso entrar no teu coração. Pessoas são falhas, tanto quanto você. Se você está numa treva moral, numa treva também de sentimentos, como ciúme, orgulho, ou carrega dentro de ti algum tipo de ódio, revanche, vingança, diga não para isso, diga não. É para o teu bem. Deus te ama e essa palavra vem para corrigir, para que trevas não alcancem a sua vida. O Senhor Jesus, Ele é chamado de sol da justiça. Se você precisa desse sol te iluminando, diga: Senhor, me ilumina, Senhor. Você pode ter chegado aqui com os piores sentimentos, as piores atitudes em andamento até então. Mas você pode dizer: Senhor, hoje eu entendi coisas que eu nunca entendi. Eu quero ser iluminado. não quero recuar, não quero perder o brilho do Senhor na minha vida. Senhor, eu quero te pedir, abençoa cada homem, mulher, aqui os jovens, as criancinhas, abençoa aqui as famílias, Deus, de repente, quantas trevas tem dentro das casas, lá nos relacionamentos, abençoa aqui a igreja num todo, Deus, para que as trevas nunca ganhem espaço, e se porventura ganharam, pelo nosso arrependimento, as trevas recuem. E se for o diabo que chegou, nós o repreendemos para que ele saia em nome de Jesus. Não tem parte conosco. No nome de Jesus, Pai. Nós não queremos deixar para pedir luz no último dia da nossa vida. Nós não queremos pedir luz lá no leito de morte. Cada um pode pedir luz para si, agora. Se você nunca entregou a vida para Jesus, não espere mais uns segundos agora. Eu quero a tua luz, Senhor. Entra no meu coração. Muitos anos atrás, me criei cantando um hino que dizia: deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Esse sol não era o sol natural. Era o sol Jesus. Abre o coração e deixa a luz entrar e o sol em ti brilhar. Cantei esse hino milhares de vezes na minha vida. Sei ele de cor. Essa é uma grande verdade. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que dar uma resposta para Deus. Deus aguarda a sua resposta. Deus aguarda. Mas não diga ao Senhor, amanhã, Senhor, depois de amanhã. Aí você esfria, você esquece muitas coisas que Deus está falando agora contigo. Faça agora. Pai, nós te agradecemos por este momento tão sagrado, tão santo, que o Senhor ministra uma palavra que nos chama advertência, porque o Senhor é luz e os teus filhos são filhos da luz. Dá a cada um aqui a percepção, o entendimento, quando trevas estão querendo entrar ou entrando, e imediatamente possamos reagir, chamando a luz do céu. O Senhor que ilumina a nós. Todos que têm sido tocados pela palavra, você pode dizer amém? Amém. Ah, Deus aguarda a tua resposta. Eu nunca me esqueço um dia que eu ajudei um homem a morrer. Foi uma experiência muito grande na minha vida. Ele estava no hospital 80 anos praticamente. Dos 80, acho que uns 70 foi feiticeiro, desde criança. E o filho dele tinha se convertido e disse: tu pode ir lá no hospital, o pai vai morrer hoje. O médico disse: pode ir lá? Posso. Saí de lá quase meia-noite. Aquele homem que tinha feito muita maldade contra outras pessoas, tinha servido o diabo, uma vida longa servindo o diabo. Aquele homem entregou a vida para Jesus aquela noite, na cama. Eu diria, só deu para o gasto, mas deu. Se fosse numa linguagem esportiva, bateu na trave e entrou. Mas bateu na trave. Foi na última hora. Trevas a vida inteira, a luz entrou. Não espere por isso. Nem todos morreremos uma morte lenta que dá para se arrepender, né? Alguns podem sair, cair morto de um infarto. Ou outra coisa qualquer. Mas não é por isso que nós não vamos se arrepender lá, não. Sabe por que a gente se arrepende? Porque Deus nos ama. E eu não quero ofender o meu Deus, no qual não há treva nenhuma. Vamos tocar a vida, irmãos? Vamos? Ligados à luz. Ligados à luz.